AM, FM, 95,7. Acreditando na vida. Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cheguei. Trazendo comigo o Café Brasil, que mais uma vez vem ao vivo. 23 é o dia, novembro, 19h30. Nós estamos aqui mais uma vez e hoje eu vou discutir um tema cabeludo. Eu vou tratar da vergonha de ser brasileiro. E como estou ao vivo, eu espero que você se anime a participar. Ligando para os telefones do ouvinte, 3016-1766. 3016-1767, 3016-1768. Para começar hoje, uma frase do Carlito Maia, que um dia disse assim: Brasil, fraude explica. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Nunca vi tanta gente com vergonha de ser brasileiro. E esse vai ser o tema do programa de hoje. Para participar, ligue para o telefone do ouvinte, o 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Sobre o tema da vergonha de ser brasileiro, eu recebi por e-mail uma carta atribuída ao craque Zé Roberto, da Seleção Brasileira de Futebol e do Santos, que decidiu voltar para a Alemanha. Ouça o que dizia a carta e reflita a respeito. No fundo, você vai ouvir as Baquianas Brasileiras número 5, de Heitor Villa-Lobos, com Daniel Barenboim. Por muitos anos eu vivi com a minha família na Alemanha e me identifiquei completamente com o país. A despeito de certos intolerantes e racistas que são minoria, minha família se integrou totalmente ao modo de vida alemão. Minhas filhas mal falam português e são totalmente fluentes em alemão. Para voltar ao Brasil, isso pesou muito. Eu queria que elas se sentissem como eu me sentia brasileiro. Queria que conhecessem o meu país, que falassem a minha língua nativa. Queria mostrar o lado bom do Brasil, um pouco diferente daquilo que volta e meia aparece nos noticiários da TV alemã. A tentativa foi em vão. Muito embora tenhamos ficado em uma cidade muito acima da média do padrão de vida brasileiro, Santos, os males que a assolam me parecem regra e não exceção na vida brasileira. Todo o tempo que estivemos no Brasil, ainda que livres fisicamente, éramos reféns psicológicos. Assistir ao noticiário televisivo alimentava ainda mais nossos medos. Por sorte, minhas filhas não entendem muito bem o português. Se entendessem, descobririam um país em que o crime está por todos os lados. Está nas escolas, está nas faculdades, no judiciário, está no Congresso e até mesmo na família do presidente. Me ponho no lugar delas e penso como deve ter sido desagradável essa estadia no Brasil. O que pensavam quando dizíamos que elas não podiam andar livremente nas ruas? O que pensavam quando dizia que era melhor não dizer às amigas que eram minhas filhas? Minhas filhas devem ter detestado o Brasil. Foi com muita alegria que receberam a notícia de que voltaríamos para a Alemanha. Batalhei a vida inteira para sair da pobreza e ter sucesso profissional. Hoje, a felicidade de minha família tem como pré-requisito afastá-la do Brasil. Por isso que, ainda que com tristeza, faço o melhor para elas. Aos meus fãs, muito obrigado. Ao Brasil, boa sorte. Essa foi a carta do Zé Roberto. Ela é forte, né? Pense o que quiser. E eu tô com um gosto amargo na boca. Pois é, a carta do Zé Roberto é forte, né? Mas sabe de uma coisa? Ela é falsa. O Zé Roberto desmentiu que tenha escrito essa carta. Não foi ele que escreveu. Alguém escreveu, colocou seu nome e lançou na internet, que infelizmente aceita de tudo. Pois é. Tenho voado um bocado enfrentando os caos dos aeroportos brasileiros. E quando eu chego aos destinos, as pessoas sempre me perguntam como foi o voo. E eu respondo: foi bem, só teve uma hora e meia de atraso. Já assimilei o absurdo de atrasar nos aeroportos e acho que só uma hora e meia é lucro. Pois se amanhã aparecer uma notícia dizendo que os passageiros enfurecidos esquartejaram o piloto do avião, eu vou acreditar, sabe por quê? Porque é possível. E o que você acha de uma notícia dizendo que o presidente da Câmara comprou um avião maior que o Aerolula, hein? É possível. E se aparecer no jornal que os traficantes do Morro do Alemão, no Rio, estão usando tanques de guerra para combater a polícia, o que você acha, hein? É possível. Café Brasil. Hoje estamos ao vivo, falando da vergonha de ser brasileiro. Participe, ligando para os telefones do ouvinte 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Eu quero saber da sua opinião a respeito. Vamos ali. Café Brasil. Pois é, hoje em dia a gente acredita em qualquer absurdo que for dito. E o simples fato de passar por nossas cabeças que um absurdo desses pode ser possível mostra a que ponto chegamos no Circo Brasil do novo milênio. Nenhum absurdo é tão absurdo que não possa ser possível. A manipulação das informações é tanta que já não sabemos mais o que é verdade e o que é mentira. Nem mesmo em nossos valores ou convicções confiamos mais para definir o que é certo ou errado. E assim, atitudes absurdas que algum tempo atrás eram absolutamente impossíveis por serem imorais, não éticas, desumanas, burras ou preconceituosas, passam a ser, ao menos no nosso imaginário, possíveis. Tudo é possível. Por isso desconfio de tudo. Hoje estamos ao vivo e você pode participar ligando para o telefone do ouvinte 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Eu acho que eu tenho alguém na linha. Alô? Oi. Oi, quem fala? Sônia. Sônia de onde, Sônia? Moema. Moema, Sônia, fala a verdade. Você tem vergonha de ser brasileira? Olha, ultimamente estou sim, viu? É, o que é que te faz? Ontem eu assisti um capítulo da novela. E eu fiquei preocupada com realmente a imagem que nosso país está passando, né? É. Mostrou um assalto. Uhum. E depois a pessoa que viu o assalto para numa rua, vem uma prostituta e vai fazer um programa com ele. Então realmente é uma bandalheira pura, né? Essa... E é isso que passa para fora do nosso país. Essa novela está pesada, né? Ela tá cutucando o fundo, né? Mas é vem verdade. Cá, Sônia, você tem alguma coisa que te faz ter orgulho de ser brasileira? Olha, o povo. O povo. É, eu acho que a nossa alegria, a nossa... Ainda, né? Ainda resta pessoas assim, eu acho. Uhum. Acho que ainda nós temos esse sentimento meio puro, meio, não sei, confiar nas pessoas. E isso me orgulha. É, eu tenho uma tese de que nós somos uma maioria silenciosa manipulada por uma minoria barulhenta, sabe? É verdade. E esses grupos que fazem esse horror todo, se você olhar, é tudo pouca gente. São poucos ladrões, são poucos enganadores, são poucos bandidos. A maioria está pagando por aquilo que fazem os poucos, né? Pois é, acho que nós temos que reagir de alguma forma. Tá bom, Sônia? É, tá. Obrigado por ter ligado, viu? Obrigada a você pelo programa. Mas vamos continuar aqui, ó. E você, tem vergonha de ser brasileiro, hein? Tem? Não tem? Eu queria ouvir suas razões. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Vamos ali? Tem mais alguém na linha? Vamos lá. Quem tá aí? Alô? Alô? Não tem ninguém na linha. Alô, agora sim. Quem tá na linha? Oi, é a Regina. Ô, Regina, de onde? Tudo bem? Aqui da região de Cotia, aqui em São Paulo. Cotia. Regina, alguma coisa faz você ter vergonha de ser brasileira, hein? Olha, eu acho que não. Eu acho que só mesmo o fato da gente não tá fazendo nada para mudar essa situação, né? Opa! Eu acho que eu tô contigo e acho que é o seguinte, acho que cada um de nós tem que fazer a sua parte aqui, em casa mesmo. Eu não assisto novela, eu acho assim, o fim da picada, né? Acho que, infelizmente, essa minoria aí está realmente fazendo a cabeça do povo. É. Tá? Acho que as pessoas estão sendo manipuladas e as pessoas são levadas a pensar que realmente está muito ruim e que não tem mais jeito. Tá? Ah, mas eu não penso assim, não. Que bom, Regina, é isso tá? aí. Eu não tenho vergonha, que... não. Maravilha. Eu acho que se comunicadores como você derem espaço para a população aí... botar o que sente realmente para fora, a gente não é tão ruim assim, não. Você viu que interessante, né? A Regina e a Sônia. As duas têm motivo de ter orgulho. A gente pergunta o que é, ela fala, o povo brasileiro. Muito bom. Regina, obrigado por ter ligado. Obrigada, viu? Um abraço. Ah, que sucesso. Bom. Muito obrigado. Eu acho que eu tenho mais alguém na linha. Alô, quem tá na linha? Oi, boa noite. Tudo bem com você? Quem fala? É, Renato, estou falando de Campinas e vou ser breve, porque tá. Eu estou até no celular. Tudo bem com você? Tudo bem, Renato. Obrigado por ligar aí. É a primeira vez que eu ouço o seu programa. Que bom. É bem complexo essa situação, né? Uhum. Eu só colocaria um ponto de vista, uma observação. Eu tive fora do Brasil a serviço várias vezes e tive a felicidade de morar uns tempos até fora. Eu sinto que existe uma divergência em relação a nós sermos mais alegres ou menos alegres, né? Porque cada país, cada civilização tem um porquê de ser daquela forma, uhum. né? Geograficamente, socialmente, assim, e até espiritualmente. Mas eu vejo, de uma certa forma, a incoerência de nós, porque nós estamos ficando muito pobres, então. Não é só financeiramente. Sim. Tá? Sim. E eu vejo porque as pessoas fazem um paralelo com os demais países, porque eles são mais secos, porque eles são mais isso, são mais aquilo. Mas eu não vejo aquilo acontecer como acontece aqui. Uhum. Essa situação que existe de uma bandalheira, realmente, eu concordo com todos os ouvintes, com essas pessoas que acabaram de falar com você. Uhum. Mas é tão complexo, que eu não vejo uma definição. Às vezes eu acho orgulho de usar a bandeira brasileira. Às vezes eu falo, pô, mas que coisa ser brasileiro. Porque não, parece que nunca tem fim. Essa dualidade, Renato. Nós somos anjos e demônios o tempo todo. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu costumo dizer que o maior atributo positivo do brasileiro é o jeitinho. E o maior defeito do brasileiro é o jeitinho. Quer dizer, nossa maior qualidade é nosso maior defeito. É complicado. Então, e eu tô com você, viu? Eu tenho que ser breve, porque vamos. Eu tô até no celular, tô na estrada. Sim. E eu não sei se eu consegui passar com uma certa exatidão, clareza. Eu acho que sim. Você passou uma dúvida que acho que está na cabeça de todos nós, cada um tem a sua identidade. E o brasileiro acho que está numa crise de identidade, de autoestima. Nós temos que levantar isso, sabia? Com certeza. Renato, obrigado por ter ligado, um viu? Abraço. Um abraço, volte sempre aí. Até. Vamos continuar aqui com a próxima música. Pelo espaço, igual o que vi pela televisão. Não sei se era coisa da França ou Japão, mas basta ver vir e fazer eu já faço. Mandei buscar logo sem chapas de aço, latão, alumínio, ferro de soldar, 10.000 arrebites para reforçar a parte de fora da infraestrutura. 100 metros de longo, 30 de largura e 10 de galope voando no ar. Antônio Nóbrega contando pra gente como vai ser o meu foguete brasileiro. O Brasil de Antônio Nóbrega é o Brasil que eu quero pra nós. Raios ultravermelhos, na parte de cima um sistema de espelhos que amplia as imagens de estrelas pequenas. Motores na popa que servem apenas pra tudo aquecer e pra refrigerar. Movidos a pura energia solar, tem computadores, TVs virtuais, mil inteligências artificiais que cantam galope voando no ar. Hoje estamos ao vivo pelos telefones 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Não temos aqui no Brasil diferenças de idiomas, de religião, de cultura como em outros lugares, que acabam causando guerras civis e matanças. Somos um país só, com pequenas variações culturais e de idioma. Aceitamos todas as religiões e raças. Não temos castas, somos unidos pela mesma história. Um país de irmãos, de gente de bem, bem-humorada, musical, colorida, alegre e feliz. Mas não é essa a percepção que está sendo passada para os brasileirinhos que vêm por aí. Experimenta ligar a televisão hoje à noite nos telejornais. Você verá o Brasil que se constrói na cabeça de nossos jovens. O país fracassado, dos ladrões, dos desvios, da incompetência, da injustiça, um país sem futuro. Você concorda com isso, hein? Estamos ao vivo hoje. Acho que tem alguém na linha. Alô? Alô? Quem fala? É Nair de Campinas. Nair, tudo bem? Tudo bem. Você tem vergonha de ser brasileira? Eu amo o Brasil. Isso. Eu amo o Brasil. Eu acho que nós, o nosso povo, tem tudo para mudar tudo que está aí. de errado. A gente não tem que dar muito ibope para esses jornais. A gente tem que estar pedindo muito a Deus, muita bênção para os nossos governantes. A gente tem que pedir, a gente mesmo pedir que o nosso, e ensinar nossos filhos como que tem que ser daqui para frente. Porque o que foi feito de errado até aqui, ainda eu acho que não dá para consertar muita coisa de imediato, mas dá para a gente educar bem os nossos filhos, isso, netos. E eu acredito no meu país, eu já estive no exterior, e quando eu cheguei aqui no Brasil, eu chorei de alegria, porque realmente é o meu chão. É o meu cheiro, é a minha vida, é o meu povo, e eu amo minha comida, meu ar, tudo que tem aqui. Você tem filhos? Eu tenho filhos, eu tenho 5 netos, estou muito feliz com tudo. Naí, você é um modelo. Olha, você é modelo para os seus filhos, para os seus netos, e acho que você está falando um tema muito interessante. Quer dizer, essa garotada que vem aí, quem é que está fazendo a cabeça deles, hein? Tem que ser a Nair. Tem que ser o Luciano, tem que ser a Regina, o Renato, tem que ser a Sônia. Porque se a gente deixar isso na mão dos terceiros, vai cair na mão de vendedores, sabe? Que não vai dar certo isso, né? Eu estive para aquela região lá do Oriente e vi muita confusão, muito pai carregando filho ensanguentado, morrendo. E aqui no Brasil tem alguns pontos, mas se a gente for ver bem, e se a gente continuar emanando pensamentos positivos para o nosso país, pensamentos de amor, de prosperidade, nossos filhos, nossos netos vão ter algo melhor. Legal. É porque nós pegamos um resíduo aí de uma situação muito difícil, ditadura e tudo mais, mas a gente tem que confiar. Essa é a Nair. O Brasil é lindo. Essa é a Nair, Nair brasileira. Obrigado, Nair, por ter ligado. Campineira, paulista. Muito obrigado. Eu acho que tem mais alguém na linha aqui. Deixa eu ver. Alô? Alô? Quem fala? Marcelo. Marcelo de onde? Aqui de São Paulo. São Paulo. Marcelo, você tem vergonha de ser brasileiro, Marcelo? Olha, eu infelizmente tenho que falar que eu tenho vergonha. Não vergonha do meu país, mas vergonha de tudo que está acontecendo, de tudo que há muito tempo está acontecendo, né? Foi falado aí que o povo, que o povo se sente mal por uma minoria, né? Por uma minoria criminosa, etc. Agora, a partir do momento em que essa maioria se silencia, então somos todos culpados. Eu não sei se você até já passou por isso, mas se você, por exemplo, está num supermercado e tem um preço errado e você vai e está no caixa e reclama, você é o chato, você que está errado. Isso mesmo, e Marcelo está tocando num ponto fantástico. Quer dizer, quem luta pelo que é certo aqui é considerado o chato da história. Exatamente. Você volta da praia, por exemplo, você vê um monte de gente passando pelo acostamento. Eu faço isso, eu fico entre o acostamento e entre a pista, porque eu não admito isso. Pra não deixar passar. Um dia desses eu ainda tomo um tiro na cabeça. Porque o cara acha que está certo. Você é capaz de ser linchado. Quer dizer, começa em casa, né? Começa no próprio posto. O que a gente vê lá em cima? Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de índole. Exatamente. Sabe? Eu acho que o povo brasileiro não tem índole. Obviamente existem muitas pessoas boas. Agora, está longe disso ser uma unanimidade. Marcelo, eu acho que você tem índole. A Nair tem, o Renato tem, a Regina tem, a Sônia tem, eu tenho. Nós temos que nos juntar e começar a fazer alguma coisa a respeito. Muito obrigado por ter ligado, Renato. Marcelo, né? Isso. Nós vamos continuar aqui com o programa agora. Volte mais, fique conosco aí. Vinheta! Olá, o Brasil é um país para se ter vergonha ou ter orgulho? Eu quero saber o que é que você acha. Hoje nós estamos ao vivo. Tem mais alguém na linha? Quem fala? Alô? Sou eu, Maria Alice, São Bernardo do Campo. Maria Alice, acho que tua voz não me é estranha. Absolutamente não. Você já ligou para cá, não ligou? Nós conversamos duas vezes. Opa, é a terceira aqui, que beleza. E aí, Maria Alice? Prazer enorme de falar novamente no seu programa. Obrigado, viu? Eu acredito na esperança da nossa bandeira, no verde que ela tem. A de ter outras pessoas que estejam assim, tranquilas, cuidando do canteiro. O canteiro a que eu me refiro é a família, as sementes que a gente planta. Sim. E a gente poder encarar, Luciano, a vida de frente e poder olhar para trás e saber que não tem nada que denigre a vida da gente. A passagem da gente pela vida. Maria Alice, você está trazendo para nós a responsabilidade, é isso? Com certeza. Eu acho que o indivíduo precisa aprender a cuidar de si e das pessoas que ele ama. E isso, devagar, vai formando aquela onda e vai repercutir na sociedade. É, eu soltei um artigo hoje em que eu comento exatamente isso. Eu falo, eu não preciso depender de ninguém. Eu só quero continuar não fazendo para os outros aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim. Com certeza. Se 180 milhões fizessem assim, a gente botava o Brasil nos trilhos, não é isso? É, com certeza. Legal. Demora um pouco, mas nós vamos chegar lá. Mas a gente vai chegar assim. Maria com Alice, certeza. Obrigado por ligar de novo, viu? Pra você, foi um prazer. Eu vou te dar uma carteirinha de frequentadora. Obrigado, tá, um abraço. Eu acho que tem mais alguém na linha aqui. Alô? Alô? Quem fala? É Ronaldo. Ronaldo, de onde, Ronaldo? De Caieiras. Caieiras. Fala, Ronaldo, você tem alguma coisa no Brasil pra se orgulhar ou só pra ter vergonha? Ah, eu tenho orgulho da minha terra, do meu povo e tal, mas tenho vergonha do meu presidente. Opa. Morro de vergonha dele. Você sabe que você está falando uma coisa dele interessante? Dos acólitos dele. Olha aqui, ó. Você está falando... Lula, ladrão, governo mensalão. Peraí. Enganou todos. Deixa eu te falar uma coisa que você está falando, um negócio interessante aqui. Brasileiro confunde nação com governo. Nação é uma coisa, governo é outra coisa. E a gente costuma olhar e falar, eu odeio esse país por causa do governo que está aí. O governo é passageiro, ele entra, ele sai, ele muda, ele foi ruim, foi bom, será pior, será melhor, isso passa. Mas a nação, são 183 milhões de pessoas que estão aqui. Sim, esse é o e eu acho que esse é o orgulho que a gente tem que olhar. Maravilhosa. E fazer alguma coisa para que o governo trabalhe como tem que trabalhar. E acho que nós temos que começar aqui dentro de casa e nós tomar nossa ação, não é isso? Claro, claro. Ronaldo. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo seu programa. Obrigado, Ronaldo. E que eu sempre estou escutando aí você. Fica e deixar uma dica também, viu? Fala. Tem um livro de um articulista da Veja, Diogo Mainardi. Sim. Lula, minha anta. Quem puder ler, é maravilhoso. Tá bom. Tá Vamos bom? Em frente aqui. Eu vou soltar uma música para vocês que é muito interessante agora. Quarteto em Si, cantando Querelas do Brasil, que você ouviu muito na voz de Elis Regina, essa música é o máximo, e é com ela no fundo que eu vou falar com mais alguém, acho que tem mais alguém na linha. Alô, quem tá falando? Alô? Quem fala? Patrícia. Patrícia, de onde, Patrícia? Eu moro no bairro da Consolação. Bairro da Consolação, é isso? Isso, pertinho de vocês. Então me diz aí, você tem alguma razão para se orgulhar ou para se envergonhar do Brasil? Pois é, eu concordo com algumas coisas que foram ditas. Eu gosto do povo brasileiro, eu acho que esse país ainda tem jeito também, mas o problema são os governantes. E o problema por ser os governantes é o pessoal que elege esse povo. E esse pessoal não está muito bem preparado, porque eles não dão estudo para essa população. É. E o que as pessoas precisam é a base, e base é estudo, sabe? É educação, vem de berço, vem de índole, mas também o estudo é uma coisa que as pessoas teriam que exigir dos governantes, exigir que todo mundo tivesse um bom estudo para poder pensar e... eleger as pessoas certas para governar esse país. Esse país tem jeito? Tem. Mas o jeito que é roubado, nosso dinheiro, como é extorquido, não é revertido na saúde, não é revertido na educação, essa bandalheira que a gente vê no Rio de Janeiro, em São Paulo também é violência, né? Eu acho que a política devia ser contra esses ladrões, que são a minoria, como você também disse, é tolerância zero. É isso, sabe? Aí, como foi feito, Patrícia. Lá em Nova York, nos Estados Unidos, diminuiu muito a criminalidade. E, Patrícia, aqui... deixa eu te falar uma coisa aqui, uma coisa interessante. Todo mundo que ligou para cá, quando fala com a gente, traz a responsabilidade para nós mesmos, né? Quer dizer, nasce em cada um de nós a responsabilidade por botar ordem nesse país aqui e fazer com que ele seja um país para a gente se orgulhar definitivamente. Patrícia, eu tenho só mais uma ligação aqui, eu estou no finzinho do programa. Se você me permitir, eu vou passar para o próximo ouvinte, te agradecendo por ter ligado, tá bom? Obrigado. Mais alguém? Quem está na linha? É o Rinaldo. Rinaldo de onde? É daqui de Congonhas. Fala, Rinaldo. Você é aquele taxista? Opa, você tem uma memória brilhante, hein? Viu só. Tudo bem, cara? E aí? Ótimo. Você se orgulha ou se envergonha do Brasil? Não, a gente orgulha. A gente está num processo. Esse processo a gente tem o poder na mão. Uhum. Só que somos ignorantes e passamos a ser burros. Porque a gente vota errado. A gente tem o poder na mão de mudar isso. E aí chegamos lá e não conseguimos, né? Infelizmente. Tá bom. Mas se cada um fizer a sua parte, um pouquinho cada, a gente move a montanha. Eu acho que sim. Você tem toda a razão. E, Reinaldo, obrigado por ter ligado de novo aí. Eu tô no fim do programa, vou ter que continuar aqui. Solta uma música fantástica, quer ver? Neste Brasil, corrupção, pontapé bundão, puto saco de mau cheiro, do Acre ao Rio de Janeiro. Neste país de manda-chuvas, cheio de mãos e luvas, tem sempre alguém se dando bem, de São Paulo a Belém. Eu pego meu violão de guerra pra responder essa sujeira, e como começo de caminho quero a unimultiplicidade. Você tá ouvindo Brasil Corrupto com Ana Carolina, a trilha sonora para esses tempos bicudos em que vivemos, onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade. Ai, Brasil, Brasil, para onde estamos levando o Brasil, hein? Eu não sei. Mas eu sei que não podemos deixar que nos manipulem, pregando ódio, roubando, que desrespeitem nossa história, nossos esforços. Eu quero o Brasil que ama, que canta, que constrói. O Brasil que é habitado por você, que não é ladrão, que não é vigarista, não é desonesto e nem maldoso. O Brasil no qual eu cresci e que tem que voltar para os trilhos. Pela injustiça vão rezando, da Bahia ao Espírito Santo. E assim, com a Ana Carolina cantando O Brasil Corrupto, que o Café Brasil de hoje vai embora. Hoje nós falamos da vergonha de ser brasileiro, com Tomás Ortega na técnica, Cissa Camargo na produção e servindo o cafezinho eu, Luciano Pires. Quero a unimultiplicidade. Conosco estiveram Rui Barbosa, Ana Carolina, Antônio Nóbrega, Quarteto em Si, Daniel Barenboim, Carlito Maia e o Brasil, é claro. Onde cada homem é sozinho. Gostou, hein? Quer baixar para o seu computador? Então acesse www.lucianopires.com.br ou deixe um recado no operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. E para terminar, outra daquelas frases sobre o Brasil, dita pelo cineasta italiano Franco Zeffirelli, após assistir o Carnaval do Rio de Janeiro em 1979. O Brasil é o último país feliz do mundo. Com o patrocínio de Porto Seguro, consórcio de imóveis, o imóvel que você quer, do jeito que você pode pagar, você ouviu.